éramos seis. Por fim restou só um otário prepotente. Esse é o fim da sua era, já era. A todos do seu tipo ofereço meu desprezo. Merda de movimento, não pretendo fazer parte. Não espere cumprimentos, sorrisos, não me misturo. Já não me importa, amizades. Agora você está se perguntando, atônito, será que essa rima foi escrita pra mim? Talvez você finja que não sabe ainda. E eu te vejo em outro show me aplaudindo no fim. É mais fácil, é bem mais cômodo, é bem mais prático. Ignorar a realidade é simplesmente patético. Cretinos da sua laia que se fodam. Permaneça irredutível para sempre in the level. Thank you.